901, Salvador. Here to Brasília, via Upper Zulu 17, flight level 360, arbor departure, after that Alpha. Departure runway 10, first right turn, squawk 5004, and Salvador departure control 119.8. Clear flight level 360 via Upper Zulu 17 to Brasília. Arbor departure, left transition, the runway 10, turning right. The squawk 5004, departure control 119.8, going 6.6. Feedback correction, push ready. Start up and push back, go 1613. Cancel push and start up, go 1613. Change. Webjet 6728 established on IOS 928, runway 10. Webjet 6728, contact Salvador Tower, 118.985. 118.985, so long, 6728. So long. Salvador Tower, good evening, this is Webjet 6728, established on localizer, X-ray, runway 10. Webjet 6728, good night. Report passing Simba radio beacon with landing gear down and locket. We'll report on India Sierra 6728. Decola mantendo a proa inicialmente até atingir o litoral, após curva à direita da proa de Itapuã. Guardião 01, vento 1100 graus, 09 nós. Sinal de reboque para o Golf, Golf, Golf. Muito obrigado pela conversa. Ciente, Golf, Golf, Golf. Guardião 01 decolou os 34, atingir a linha do litoral, curva à direita pelo corredor Axé, chame o controle em 199.8 até o regresso. Já fora do solo, após a linha do litoral, curva à direita para o corredor Axé, Guardião 01, controle 119.8, grato. X-ray pista 1-0, reporte estabilizando o localizador. Roger, traffic information, helicopter 2 cross, runway 17, at your right side, 4 nautical miles, approximately. Continue your approach and you are clear to land, runway 10, 100 degrees, 09 knots, Webjet 6728. Clear to land, runway 10, have the traffic inside runway, Webjet 6728. Controle Salvador, boa noite, o Guardião 01. Boa noite, Guardião 01, sobrevoo litoral sul, reporte para regresso. Reportará para regresso, Guardião 01. Solos 37, libera a direita, solo 1219, tanto 3662. Desculpa, Web 6728. Web 6728, underground at 37, leaving the runway via Foxtrot, ground 1219. Right on Foxtrot, ground 1219, good evening, Webjet 6728, taxi approved via Alpha, call me again before taxi Juliet. On Alpha, we'll call you before Juliet 6728. Jet 6728, clear to enter via Juliet to gate 4. Juliet to gate 4, 6728, thank you. Juliet 6728, approve the Juliet gate 04. Juliet gate 04, exactly, right. Na 3662, acione a identificação na Proide Duna, desço para 2000 pés, QNH 10013. Duna 2000 pés com 1013 no ajuste 3662. Romeu até o Golfo, está pisado no localizador. Até o Golfo, o QNH no momento agora 1013, chame Torre Salvador, 118 decimal 95. 118 95, Romeu até o Golfo. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu até o Golfo. Romeu até o Golfo, cheque o trem, chame o final normal. Vai chamar sinal normal, baixou e travou, Romeu até o Golfo. Romeu até o Golfo, cheque trem. Baixado e travado, Romeu até o Golfo. Avistado, autorizado, pouso 090 graus, 09 nós. Até o Golfo. Romeu até o Golfo, sinal curta. Ciente, pista continua livre, autorizado pouso, 090 graus, 08 nós. Ok, Romeu até o Golfo. 3662, autorizado. Sinal ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Positivo, vai reportar estabilizado no localizador, descendo para 2000 pés, 3662. Meu Hotel Golf, confirme o pátio que se destina. Afirmativo, está autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette, o Romeu Hotel Golf. Ok, seguindo a Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Romeu Hotel Golf. Da Serra, passando 2000. Agora vou... 310, acione identificação, desça para 2000 pés, chegada a Mário, QNH1013. Qual? Controlando os portões, após procede Lima, Mike e Quebec. É Quebec para cruzamento da 1735, 14 novamente em 1895. O meu Hotel Golf. Número 3, 1-0. Estou para 2013, 3-0, obrigado. Relativo, vai ingressar Lima, após Lima, pega a primeira direita na Mike. Mike após Quebec, a esquerda, primeira esquerda, ok? Na Quebec, chama a 2, na Quebec, 1895. Tá estabilizado, tá, 3662. Tá 3662, chame torre. Salvador em 198.95. 895, tá 3662. Torre Bela, Torre Salvador, Alta 3662. TAM 3662, cheque o trem. Baixado e travado. Autorizado, pouso pistão 0090 grau 099, TAM 3662. 10, livre pouso pistão 0, TAM 3662. Autorizado cruzamento até a Aerostar, pode estacionar a frequência livre. Bandeira ground, go on 613, stand number 2 for pushback and setup. Já approved to pushback and setup, become ready to taxi, go on 613. Bandeira for taxi, go on 613. TAM 3662, no solo 55, libere a direita, solo 121, decimal 9. Região 93662. É 3-1-0, autorizado, final e LR X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray 1-0, Ocean Air 3-1-0, Ocean Air 6, perdão, 3-1-0. Boa noite, Tan 3850, Tony, identificação, desça na chegada a Mário para 2000 pés do QNH 1013. Decimal 95, QNH 10, 13, go 16, 13, have a nice flight. This is a right by Inca, Dylan, 23, bye. Tower, go 1613, go short range 10. Oh, 1613, clear takeoff, 090 degrees, 09 knots. Clear for takeoff, go 1613.